Nossa Senhora Aparecida, que vai se arrastando, e o povo na rua cantando. É feito uma reza, um ritual, é a procissão do samba, abençoando a festa do divino carnaval. Portela é a deusa do samba, o passado revela. A velha guarda como sentinela, e é por isso que eu ouço essa voz que me chama. Portela, sobre a tua bandeira esse divino manto, tua águia altaneira, Espírito Santo. No tempo do samba, as pastoras e os pastores vêm chegando da cidade, da favela, para defender as tuas cores.